Pretinha, quero ver você mexer com salgueiro. Morena, tô visando você o baile inteiro. Segura a força, mutua, pire o salgueiro. Segura a força, mutua, pire o salgueiro. Quero ver você E mexer. tô liberta, DJ. Tchururu tchutchu, tchururu tchutchu, tchururu tchutchu, tchururu tchutchu, tchururu tchutchu, tchururu tchutchu, tchutchu. Hoje nós iremos sorrir e cantar, ouvir o som do funk e dançar. Solto pelo ar, livre pra voar, navegar pelas ondas do mar. Nós viemos ao baile pra nos divertir. Rapaz, no salão tem o dom de nos unir. E faça valer, a gata quer te ver zoar. Está rebolando para lhe impressionar. Cheia de emoção, requebra até o chão. Musa do verão. Vem, morena, vem no balancê. A massa está zoando, eu tô de olho em você. Pretinha, me namora, quero lhe conhecer. Você não me dá bola, mas um dia irá ceder. Pois o coração não resiste à tentação de limitar os resíduos da paixão. Amar é viver, e eu pude perceber que o baile funk é o encontro de lazer. Vem numa boa, vem pra dançar. Faça como a gente, olê, olá. A paz se faz presente na imaginação, andando pelo céu num carrossel de emoção. E na fortaleza de um mundo de ilusão, cria fantasia na magia da canção. Voa liberdade com as asas de emoção. Eu peguei carona pra uma nova dimensão. Viajei então pra um outro lugar, longe da visão que de alguém imaginar. Onde as pessoas curtiam pra valer, zoando em harmonia de um lazer. Foi lindo. Ei, ei, a magia chegou. Quero a paz, liberdade, amor. Dança, dança, um break voador. Zoa com a força, mutua, pire o salgueiro. Pire o salgueiro. E para as galeras vou mandar o meu abraço. Fazenda Botafogo, cavalo de aço. Fauna faz quem quer, e o morro do alemão. Vila Operária, Vidigal e Varlobão. A massa da mineira, adeus e urubu. Santa Cruz, Oswaldo Cruz e o Morro Azul. Campinho, Pombal, Borel, Morro do Galo. E vai um alô de São Gonçalo. Choquei Boa Vista, Boa Suca, Carinão, Bocói, o Paraíso, Fazenda e Chumbadão. Rodo e Martins, indo Parque Camarão. Cruzeiro, Marimbondo, a Estrela e o Escadão. Viana e Madama, Carecas do Canal. Pecado e Feijão, Mutuá e a Central. Menino de Deus e a Massa da Favela. Eras mais visadas na imagem de uma tela. Sorri, era tão legal ver o mulão voando no trenzinho, acenando com a mão. Ei, ei, a magia chegou. Quero a paz, liberdade, amor. Dança, dança, um break voador. Zoa com a força, mutua, pire o salgueiro. Um break voador. Soa com a força, mutua, pire o salgueiro. É, soa com a força, mutua, pire o salgueiro. Salgueiro.